o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, né, cara? Tá aí começando mais um Classic Rocks aqui da RioSulRádio.com até as 16h, 2 horas de rock and roll pra você curtir, como eu sempre digo, tudo o que você tem direito. Você esperou a semana inteira pra curtir o programa, portanto, fica à vontade. Eu tenho certeza que você vai gostar. Hoje, pra dar uma quebrada, né? Uma quebrada na sequência que a gente tá fazendo, hoje tem os últimos álbuns. É sempre bom. Eu tô meio defasado quanto os últimos álbuns, que a gente tá aqui, né? A gente não, né? Não vou fazer cortesia com meu chapéu, não. Marquinho tá ralando aqui pra baixar aqui o nosso arquivo do rock aqui, porque tá difícil, mas a partir de julho já tem programas aqui feitos, você vai curtir aquelas famosas, aquelas bandas clássicas dos anos 70. Mais ou menos depois, no final, eu vou dizer, tá ok? Olha, hoje, últimos álbuns, a gente vai começar com Iron Maiden, cara. Iron Maiden, The Final Frontier, do álbum The Final Frontier, com The Talisman. Vamos lá. Classic Rocks. Captain calls us on the deck. I take my things and walk to the harbor side. I glance back one last time. Riding the waves of the storm, winds of power, the winds.

Judas, cara, Judas Priest. Tá pra sair o último álbum, não sei se já foi lançado, acho que já foi lançado, por isso que eu falei que eu tô meio defasado, tem que procurar me inteirar direitinho aqui. Você ouviu o Prophecy do álbum Nostradamus? O álbum é tão ruim que a galera chamou de Nostradamus. Isso é brincadeira, mas realmente, cara, é um álbum duplo horrível. Rob Halford cantando música lenta? Não dá, cara, não desce. Não sei o que é que deu na cabeça do Rob Halford. Tá? Espero que tenha consertado no próximo álbum agora. Bom, outro foi Jorn. Jorn é muito bom, cara. Um rock bem pesado. Você ouviu War of the Worlds, Halloween, Where the Sinners Do. Tem o Pain. Esse grupo aí a gente não toca muito aqui, não. Esse aí é do último álbum do Pain, The Great Pretender, Van Halen, do último álbum lançado agora, cara. É isso mesmo. É Beats Working e Iron Maiden, The Talisman. Bom, a gente vai pro break na sequência, cara. Tem Megadeth, Metallica, Kiss, UFO, Motorhead, Nazaré. Tudo isso pra você. Não saia daí. Classic Rocks. Pois é, o Classic Rocks todo sabadão, meu amigo. Os clássicos do rock. E de vez em quando a gente começa, a gente faz um programa com músicas atuais pra gente ficar, pra você que curte rock and roll, ficar antenado com o que tá fazendo sucesso no mundo do rock. Mas o estilo do programa mesmo são os clássicos do rock. Aí a gente vai voltar a esse estilo no mês de julho. Cara, tem muita coisa boa. Tem Cream, né, o grupo Cream famoso dos anos 70. Tem Jimi Hendrix. Nossa, Queen, Jimi Hendrix, tem Janis Joplin, Eric Clapton, deixa eu ver o que mais aqui. Tem Slade, tem Nazaré, tem... Não é Black Hawk Arkansas não, de Alex Harvey Band, deixa eu ver, Ship Trick. Coisas que você... Grupos que de repente você... Crocus, é um grupo suíço. você vai curtir também, você vai ouvir aqui. Enfim, Robin Trower, que na época foi considerado o novo Jimi Hendrix, que o estilo dele fazer, tocar e cantar é igualzinho o Jimi Hendrix. Bom, tudo isso aí a partir do mês de julho pra você, tá? São os clássicos do rock. Mas a gente nunca vai deixar de fazer o que a gente tá fazendo com músicas ao vivo, últimos álbuns, primeiros álbuns, a gente vai continuar fazendo. Tá ok? Vamos pro segundo bloco então com Megadeth, cara. How the Story Ends. Vamos lá. Classic Rocks. You can't. look the same in the shine of the midnight revolver. All hides beneath the skin, or hope so paper thin. I'm at the door again in the shine of the midnight revolver. Even the promise of danger has gone dull. Tearing down the barrel of a 45. Suck on the barrel, suck on the barrel, suck until it's gone dry. For all the reflections look the same in the shine of the midnight revolver. To purify, will not be satisfied. The scars are supposed to fly in the shine of the midnight revolver. Kissing in apocalypse, death upon the fingertips. Frigid metal touches lips in the shine of the midnight revolver. Cause you lied. Paper thin. I'm at the door again in the shine of the midnight revolver. barrel, suck on the barrel, suck, suck till it dry. Do all reflexes with the same, in the shine of the midnight revolver. Cause you lied. Yes, you lied. Just a bullet away. Just a bullet away from leaving you. Just a bullet away. Stop the voices in my head. Classic Rocks.

big dog's gonna have. Mas é incrível como Dan McFerty não perdeu. É lógico que os agudos ele não consegue dar mais, né? Mas a voz dele continua a mesma, cara. Dan McFerty é o vocalista do Nazareth. Você ouviu aí, ó, do último álbum, Big Dogs. O álbum é Big Dogs com Z no final mesmo, tá? Você ouviu Big Dogs Gonna Howl. Motorheads, o último álbum também, é... McCare, The World Is Yours, se não me engano, Rock and Roll Music, UFO, Down by the River, Kiss, Alpha the Glory, do álbum Sonic Boom, Metallica, Just a Bullet Away, como eu disse, foi um álbum lançado Beyond the Magnetic, há músicas que não saíram no álbum Death Magnetic, tá ok? Você ouviu Just a Bullet Away, e Megadeth, How the Story Ends, tá? Do álbum Endgame. Bom, a gente vai pro break, na sequência a gente volta com ele, cara, Mr. Madman, The Voice of Heavy Metal. Sabe de quem eu tô falando? É do Ozzy, cara. É lógico. A gente volta. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, como anunciei no finalzinho do último bloco, tá aí pra você. A gente vai curtir Ozzy Osbourne. Michael, John... Como é que é o nome dele mesmo? John Michael. Não, não é George Michael, não, gente. Não sacaria o Ozzy, não. É John Michael, não sei o quê. Osbourne. É. Agora eu não me lembrei direito do nome dele, não. Essa figuraça. Não, é figuraça mesmo. Bom... Olha, tem Ozzy Osbourne, tem Rammstein, tem Sebastian Bach, Sepultura, Slash, Slayer, Tesla, Tim Ripper Owens, tudo isso nessa sequência. Vamos lá, começando com Soul Sucker, do álbum Scream, de Ozzy Osbourne. Vamos lá. Classic Rocks.

comes alive. My heart is beating like a drum. It's only 3 a.m. Oh, here I go again. I close my eyes, but sleep won't come. It's been like this far too long. I can't back up and carry on. One day at a time, no mountain to climb. But sometimes it don't come easy. One day at a time, oh, I lose my mind. That's all I can do, believe me. The sun comes creeping in. I've had no sleep again. It's been another long, long night. This thing won't go away. It's time to face the day. What can I do to make things right? It's been like this since you've been gone. I find it strange to carry on. One day at a time, no mountains to climb. But sometimes it don't come easy. We'll be right back. figuraça aí é o Jim Ripper Owens, tá? Ele foi vocalista do Judas Priest, a primeira vez que o Ralph Ward saiu, fez álbuns ótimos com o Judas, o cara é um excelente cantor, chegou a cantar no Ice and the Earth também e agora tá seguindo carreira solo. Aí o último álbum dele, você ouviu Pick Yourself Up, é isso mesmo, Pick Yourself Up, que é a minha letra, meu camarada. É, já, em português já é difícil de entender, escrevendo em inglês então fica quase um hieróglifo, não é brincadeira não. O anterior foi Tesla, One Day at a Time, Slayer, American, Slash com Easbury. Easbury, se não me engano, é vocalista do The Cult. É, acho que é isso mesmo. É, isso mesmo. Você ouviu Ghost, Sepultura, cara, do álbum Kairos, último álbum do Sepultura, Embrace the Storm, Sebastian Barbie, não, Sebastian Bar. É, ele que teve no Brasil agora há pouco tempo, só tocou Skid Row no show dele, que pobreza. Bom, Take You Down With Me, é o nome da música, Take You Down With Me, Rammstein, Pussy e Ozzy Osbourne com Soul Sucker. A gente volta, a última sequência tá boa, cara, aguenta aí que a gente volta. Classic Rocks, Classic Rocks. Pois é, chegamos aí à última sequência do Classic Rocks, cara, como eu sempre digo, é chato chegar ao final, né? Mas... calma, que ainda tem aí umas 7 músicas pra você curtir ainda, 7 rocks que tenho certeza que você vai gostar. A gente vai começar com UGO, cara. UGO, tá? Do último álbum do UGO, que foi vocalista durante anos do Accept. Aliás, Accept, que lançou o último disco, o vocalista também é excelente, cara. Mas eu sou daquele tradicional. Eu gosto, quando eu gosto de uma banda, eu gosto da formação original. Não adianta tentar mudar, que eu não vou. Não é que eu não vou achar bom, eu não vou aceitar, só isso. A gente vai começar com UGO com Black and White. Vamos lá. Classic Rocks. Eyes of fire. rise out of the sea, having 10 horns and 7 heads, 10 crowns upon his head. Who is like unto the beast? Given his mouth great things to speak. If any man has an ear, let him hear, let him hear. Babylon's a furnace, Babylon's a furnace. 606 sticks and 7 seals, a pure air and a salty sea. Mr. Evil. Evil. Yeah. Pois é, fechando aí o último bloco, você ouviu Scorpions, cara. Scorpions do álbum, a faixa título do álbum, Sting in a Tail, Ferrão no Rabo. Tá? Mas não vai levar pro mau sentido, não, cara. É o nome da banda, Sting in a Tail, Ferrão no Rabo. Pra você que não sabe, o Scorpion tem um ferrão no rabo. É, ele mata com o rabo, cara. Fazer o quê? Que nem jacaré, mata só com o rabo. Deixa quieto. Bom, que maldade, né? Que maldade, gente. Deixa quieto. Scorpion, Sting in a Tail, AC/DC War Machine, do álbum Black Eyes, tá? Freedom Call, Mr. Evil, Gotthard, Unspoken Words, olha só, Heaven and Hell, tá aí o Dio de novo, meu camarada, tá vendo? E não tem como tirá-lo. É, Heaven and Hell, Atom and Evil, esse é o grupo Heaven and Hell, formado por o Dio, Tony Iommi, Dizzy Butler, Vinny Appice. Wasp com Babylon's Burning e UGO com Black and White. Gente, chegamos a mais um final de um Classic Rocks. Hoje você curtiu faixas dos últimos álbuns. Aí eu prometo que vou atualizar essa parada aqui pra vocês ficarem por dentro do que tá tocando no mundo do rock. Gente, mais um sabadão, como você sabe. Mais tarde, se for sair, é lógico que você vai, porque é sábado. Se for dirigir, não beba, meu amigo. Classic Rocks.